Saudações, ouvinte. Como vocês estão? Novamente estamos aqui reunidos para trazer para vocês uma nova edição do Nano, nosso podcast compacto. Novamente, eu sou o Vitor, mas não o Vitor Ferreira, e acompanhado aqui dos meus queridos amigos Marcos Rodrigo, o Evo. Oi, gente, boa noite. A gente tá aqui para falar de um filme muito bacana que você já deve ter visto. Se não viu, veja. Talvez você não devolva esse podcast inteiro. A gente vai dar muitos spoilers de Procurando Dory. Você mal sabe o que aconteceu nesse filme. E também acompanhado meu querido Rodrigo Trindade. E aí, Vitão, fala ouvinte. A gente ficou talvez um tempinho mais do que o normal afastado. Faz tempo que não sai um shuffle nosso, mas os nossos nanos estão vindo aí em sequência. E esse daqui é mais um nano sobre algum filme, né? Aliás, nem sei se a gente fez algum até agora, né? A gente já comentou alguns temas mais quentes, mas foram ou relacionados a Game of Thrones ou a videogames, né? O Uncharted 4 e E3. E acho que esse é o nosso primeiro nano sobre um filme. E nada como Procurando Dory, um filme da Pixar, pra estrear esse caminho aqui pra gente. Pois é. Ignorando tudo que meus colegas acabaram de falar, estamos aqui reunidos para falar sobre a próxima temporada de Game of Thrones. Não, mentira. É, eu perdi o time dessa piada mesmo. Como eles acabaram de falar, a gente está aqui reunido hoje, nós três, para comentar Procurando Dory, o novo filme da Pixar, que saiu no último dia 30 de junho, a estreia mundial. Aliás, estreia mundial... Na verdade, não. Ele saiu antes nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ele chegou no dia 30 de junho, mas nos Estados Unidos chegou no meio de junho. Procurando Dory que chegou no Brasil no dia 30 de junho, mas que, conforme o Rodrigo disse, ele saiu... A estreia mundial real dele foi antes, que é o novo filme da Pixar e que é a continuação, Wait For It, de Procurando Nemo, filme de 2003. Filme de 2003... E foi a alegria da infância de muita gente, muitas pessoas da nossa geração, que possivelmente estão ouvindo a gente nesse momento. Possivelmente estão aqui nesse momento. Espero que não, cara. Espero que não. Seria estranho, porque a gente tá num lugar meio pequeno, assim, se tem mais alguém no meio. Eu tava falando de mim mesmo, mas tudo bem. Mas é isso. O que você achou do filme, você, Evo, que está aqui? Bom, na verdade, eu queria falar, primeiro a gente não, os meus colegas aqui já fizeram um shuffle sobre a Pixar, que eu ouvi na semana passada, tava muito bom, recomendo. Falaram sobre todos os filmes da Pixar, tudo que envolve a empresa, e ficou bem interessante. Bom, sobre Procurando Dory, eu achei um filme muito bom no geral. Eu não sei se eu tava esperando um pouco mais, acho que eu tava com uma expectativa um pouco alta demais, e eu não saí tão feliz assim do cinema, mas lógico, é um filme muito legal, saí, digamos, satisfeito do cinema. Dando sequência ao nosso quadro crítica do filme, né, sem dar grandes detalhes assim da história, eu, assim como o Evo, senti um pouquinho de falta daquele toque da Pixar, né, e até vai de acordo com uma coisa que a gente expressou no Shuffle 21, sobre Pixar em geral, é que agora os filmes que ela tem programados, no geral, são todos sequências, né? E esse foi o primeiro dessa série aí que a sair nos próximos anos. E atacou exatamente a minha preocupação. O filme foi um pouco derivativo, assim. Teve muito pouco de original nele. Acho que, tecnicamente, você vê, se você comparar ao Procurando Nemo, uma evolução muito grande na parte visual, apesar do estilo artístico ser mantido mesmo, né? Uhum. Mas o filme como um todo, eu achei ele um pouco pobre, assim. Eu gostei, ele me agradou, não é um filme ruim. Aliás, a gente até comentou que são poucos os filmes ruins da Pixar. O máximo que acontece é um ou outro ser passável. E Procurando Dory, eu acho que cai... Não chega a ser passável, mas também não é um que deixou uma marca muito grande pra mim. Ele teve... momentos legais, que a gente vai detalhar um pouquinho mais pra frente, mas no geral eu achei ele um filme um pouco derivativo do que o Procurando Nemo já fez, né, seguindo muito das mesmas regras, e algumas coisas do roteiro iam muito de acordo com... acontecimentos do filme iam de acordo com o que o roteiro queria pra história seguir uma sequência, não tinha muita lógica. Eu vou elaborar mais isso depois, e até um comentário que a Tati Rossetti, que participou do Shuffle da Pixar, comentou comigo antes de gravar esse nano, e ela não pôde gravar aqui com a gente, mas é um negócio que ela concorda, né, que o roteiro ele se adapta pra dar uma sequência à história, lógico que sempre é assim, né, mas nesse filme especificamente, ele dá umas justificativas pra uns buracos da história, que não são muito consistentes, mas no geral é um bom filme, eu recomendaria, e talvez ele seja um filme um pouco genérico, meio fraco no ponto de vista da Pixar, né? Ele não tem aquele, como a gente falou, né, que a Pixar conversa com adultos e crianças, uhum. E esse daí eu acho que ele é um pouco infantil, talvez não tem muito aquele tempero especial da Pixar, eu pelo menos não senti isso nele. É, eu não criticaria tanto quanto você criticou. Assim, eu concordo, talvez, com tudo que você falou, mas num nível muito mais brando, assim. Eu gostei dele, eu achei ele um filme legal, eu achei ele bonitinho, eu achei emocionante e tal. Teve o momento do choro inevitável, mas... E agora o Evo tá me julgando aqui, porque ouçam o Shuffle número 21, vocês vão descobrir que ele não chorou nem em Toy Story 3, ele pessoa com coração de pedra. É, exato, uma pessoa sem coração, no caso, não é nem de pedra. É. Então, White Walker. Então, e aí, como a gente falou do Jon Snow agora... Não, opa! mas, enfim, ele foi um filme legal. Eu achei bonitinho, achei emocionante. Eu achei que ele teve um bom equilíbrio entre piadas adultas e piadas infantis. Mas é isso. Eu achei que, assim, ele não está nem entre os filmes ruins da Pixar, nem entre os filmes melhores. Ele está bem, assim, naquele limbo. É um filme que eles fizeram para tirar uma nota 7, ficar na média... Garantiram o filme deles desse ano, mas assim, se você considerar que ano passado teve Divertidamente e O Bom Dinossauro talvez seja mais controverso, mas é um filme que particularmente eu adoro, assim. Pelo menos é original, eu acho que é um negócio que vale destacar, né? É, o roteirista de Rei Leão manda um abraço pra essa afirmação, mas... mas sim, o Bom Dinossauro tem um argumento muito mais forte que Procurando Dory, e realmente é isso. Procurando Dory recicla muita coisa de Procurando Nemo. E assim, como eu falei, ele é um filme legal, ele é emocionante. Eu gostei da forma como eles usaram a Dory, como transformaram a Dory, que no Procurando Nemo era só um personagem cômico, e nesse ela virou um personagem com uma profundidade enorme, né? Profundidade, fundo do mar. Mas é isso, eu acho que é um filme que a gente tá gravando esse podcast, pra mim faz assim... 4, 5 dias que eu assisti e já não lembro de muita coisa, né? Então eu acredito que daqui um ano eu não vá lembrar de absolutamente nada desse filme. Só gostaria de ressaltar, talvez a gente tenha um pouquinho de tempo pra falar mais disso depois, mas particularmente eu gostei muito, muito, muito mais da animação que veio antes, que é o Piper, que é a animação do passarinho e tal, que a mãe quer que ele saia do ninho, né, pra procurar comida e tal, e ele vai aprendendo a se virar ali. Cara, eu achei essa animação genial, assim, tipo, porque em 5 minutinhos ali, tipo, só com linguagem não verbal, eles conseguem transmitir tudo que a Pixar quer transmitir em todos os filmes. Concordo totalmente. E é uma animação maravilhosa, assim, é uma animação no nível de beleza visual de O Bom Dinossauro, né? Que Procurando Dory, por sua vez, não tem. Mas, enfim, na minha opinião, foi um filme legal, bom, bacana, mas vou esquecer em 2 meses. É bem isso, né? Ele não tem aquele... A gente falou de outros... Não sei nem se foi... Exatamente sobre o da Pixar, né? Mas do o termo staying power, assim. Eu não sei se Procurando Dory tem isso. Procurando Nemo tinha, você lembra de frases. Ou até da própria Dory, né? Continue a nadar. Continue a nadar, que foi a vírgula do nosso show, foi o número 21, né? Exato, que você fez até uma piadinha de continue a gravar no começo. Mas a gente lembra dessas coisas até hoje, sabe? É um negócio que assistiu em 2003, quando tinha 12 anos, sabe? Sim. E eu não vejo alguma frase desse filme... do Procurando Dory, que seja tão marcante como essa, por exemplo, né? Dando um exemplo bem isolado. Uhum. Assim, concordo completamente com você, Vitão. Ele tá na categoria dos filmes de qualidade média da Pixar, assim. Não é ruim, mas também não é marcante. Eu só queria fazer um comentário, antes da gente passar pra uma visão mais geral sobre a história do filme. A minha namorada, ela assistiu o filme junto comigo, e o comentário dela, no geral, ela gostou muito mais do filme do que eu, e o comentário dela, no geral, era de que, assim... Pra ela, esse filme teve o mesmo impacto que Toy Story 3 teve pra gente. Porque ela disse que ela é um pouco mais nova e pra ela o começo da Pixar na vida dela foi o Procurando Nemo. Então esse filme pra ela teve um impacto muito grande e tal. Mas enfim, aí fica a coisa de que é muito da perspectiva de cada um, né? Então, tipo, daqui 20 anos eles vão lançar Carros 8 e as molequinhos que têm... 6 anos hoje, vão assistir Carros 8 e vão se debulhar em lágrimas. Mas, enfim, coitados deles, né? É, sim. Cada um tem a animação emocionante que merece, né? Pois é. Não, brincadeira. Crianças, não se ofendam se vocês gostam de carros. Não, é verdade. Como vocês fizeram um ranking no Shuffle 21, eu, por exemplo, um filme que me impactou bastante foi Vida de Inseto. Uhum. Pra vocês, todos eram um filme genérico. Eu não, eu discordo. Eu não coloquei ele no meu top 5, mas eu gosto bastante dele. Foi um dos que eu mais assisti. É, eu assisti esse filme direto, tipo... Fez parte mesmo da minha infância, eu lembro pra caramba. Então, é de cada um. Uhum. Tem gente agora que vai adorar Procurando Dory muito mais do que a gente aqui, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas é isso. Então, agora vamos falar sobre a história do filme em si, né? Então, a cena inicial de Procurando Dory já mostra, já dá o tom, né? Porque esse filme inteiro, ele vai indo e voltando, né? Do passado pro presente da Dory, sim, né? Então começa com a Dory bebezinha, pequenininha, que é a coisa mais fofa do universo, né? É o ponto isso alto do filme. É uma das... não, mas é verdade. É o ponto alto. É, você falou isso com um tom de brincadeira, mas realmente, né? É uma das coisas que mais se sobressai no filme. Aliás, eu tenho uma amiga que é descendente de japonês e ela postou esses dias o trailer da Dory pequenininha. Só que é o trailer dublado em japonês e, cara, é ainda mais fofo, é um negócio absurdo, assim. Mas começa com a Dory ali, pequenininha e tal, e os pais dela tentando aprender a lidar com ela, com a condição dela, né, de ter perda de memória recente, né. E isso já dá o tom, né, de tudo que vai se desenrolar ao longo do filme, porque depois você corta pra Dory no presente, né. Ela se tornou uma parte da família do Marlin e do Nemo, né, eles se tornaram a família adotiva dela, né. E ela vivendo com os dois, ela começa a ter esses flashbacks, assim, que começam a conduzir ela pra necessidade de buscar a família biológica dela, né? É, o começo do filme, ele ata as pontas exatamente com o Procurando Nemo, né? Tipo, ele mostra objetivamente que isso daqui é uma sequência daquele filme lá. Os acontecimentos deles vão se desenvolver logo depois do final de Procurando Nemo, né? Uhum. E eu acho que é o ponto que mais me desagradou, porque... Sério? Eu não achava que era necessário. Tipo, a origem da Dory é legal, é necessária pra esse filme. Mas o fato deles mostrarem o final do Procurando Nemo, como acontece a história, assim, e até meio uma maneira meio acelerada, me desagradou um pouco. Sério? Eu concordo completamente com você, a parte lá da Dory bebê, que é o negócio mais marcante do filme, né? É. Até pelos olhões e tal. Tipo, visualmente sim, é um negócio super fofinho. Essa é a definição de fofinho, é aquilo lá. Uhum. Mas esse começo do filme, eu acho que foi a coisa que mais me desagradou no geral. Meu, a gente já sabe que isso daí é uma sequência. Você pode simplesmente começar dali, não precisa enfiar. Mas particularmente eu gostei desse recurso, porque no fim das contas é como se, assim, Procurando Nemo é uma história contida dentro de Procurando Dory, né? Eu gostei de como eles conduziram, porque aí, tipo, Procurando Nemo, ele é tanto uma sequência quanto uma prequel pra Procurando Dory, né? Particularmente eu gostei desse recurso narrativo, apesar de não ser nenhum poço de originalidade, assim, eu achei que foi interessante, eu achei que deu um ritmo legal, assim, pra história. Pra quem não ficou até o final do... Até depois da cena pós-créditos, uhum, vocês chegaram a ver, não? Sim, sim, sim. Tem? Na cena pós... Tem. Porra, puta que pariu, sério. A Marvel implementou isso, agora tem em todo filme da Disney isso. Então, vocês citaram Procurando Nemo, depois a cena pós-créditos são os peixes do aquário do Procurando Nemo, uhum, chegando em saquinhos, né? Chegando lá onde eles estavam, né? Perto da quarentena do instituto. Ou então, seja, tipo, o final... Ainda tem Procurando Nemo depois de Procurando Dory. Exato, então... eu achei legal esse lance deles entrelaçarem as histórias e tal. Eu achei um recurso narrativo interessante. Mas... Aí, basicamente, o que acontece é que a Dory tá lá, né? Sendo a família adotiva do Marlin e do Nemo e tal. Aí, a Dory, muito malandra, ela começa... Ela vira professora assistente da escolinha do professor Arraia lá. Que, aliás, pra mim, o professor Arraia também é um dos pontos altos. Eu adoro ele como personagem. E a música das Arraias, da imigração das Arraias, eu achei linda, cara. É meio que uma work song, assim. É um negócio meio irlandês, assim, meio céltico. Eu achei muito legal. Mas, enfim, aí, durante a aula, a memória da Dory é disparada e ela começa a se lembrar do passado dela, né? Com os pais dela e tal. E é isso que compele ela a sair numa jornada pra ir procurar os pais dela, né? Aí tem esses detalhes, né? O filme, os flashbacks da Dory começam a vir a partir do momento que certos objetos são colocados na frente dela pra resgatar a memória. Então meio que uhum, são memórias-chave que ela puxa por certas coisas, assim. Uhum. Eu acho que aí a crítica da Tati, que ela, por meio de mim, pediu pra expressar aqui nesse Nano, né? Que uhum, o roteiro é conduzido dessa maneira. E ele acaba sendo um pouco previsível nesse sentido, né? Porque os objetos-chave puxam a memória da Dory e dá a história pro Grid. Então, tudo funciona nesse reloginho, assim. Eu acho uma mecânica, assim, narrativa que não é um problema. Particularmente, eu gosto, assim. E acho que o que resgata logo depois desse negócio, ah, o que você tem uma família, é a da correnteza, né? Que os pais falavam, ah, sempre toma cuidado com a correnteza. E a correnteza que, eventualmente, tira ela de onde ela tava, né? Que era um aquário, basicamente. Eu vou discordar da Tatiane. Eu gostei muito disso, de as memórias da Dory serem provocadas por gatilhos, vou dizer assim. Uhum. É, por exemplo, a correnteza. Ela lembra da correnteza, aí ela começa a lembrar de quando ela sumiu. E depois das conchas, que a mãe dela gostava de concha roxa. Uhum. Eu achei isso muito legal. E sim, como foi conduzindo. Tá, é, pode ter sido um pouco conveniente, mas as histórias da Pixar, acho que geralmente são. Tem uns recursos muito convenientes. Qualquer história tem, mas... É como eu falei, né? Tipo, uma coisa grave. Essa coisa de eles conterem uma história dentro da outra, né? Procurando Nemo dentro de Procurando Dory e vice-versa, né? É isso, não são recursos narrativos que são postos de originalidade, mas aí são recursos narrativos que são legais, que funcionam, que ajudam a progredir e, sinceramente, não é como se fosse um roteiro furado ou mal escrito, né? Sim. E, assim, foi uma excelente forma de contar as duas histórias simultaneamente, né? Porque, ao mesmo tempo, você tá contando a história, primeiro, dos pais tentando lidar com a condição da filha deles, depois da Dory se perdendo, e que são as histórias que estão no passado. E, ao mesmo tempo, você tá contando a história, primeiro, da Dory se lembrando que ela tem uma família e querendo ir buscar a família dela. E o ponto que eu acho que é o mais importante, que é talvez o mais legal, é da Dory aprender a lidar com a condição dela, né? Você vê uma evolução muito grande da personagem ao longo do filme, né? Dela começar a entender como é que ela funciona e aprender a lidar com isso de uma forma que seja mais saudável pra ela própria, né? Ela começa a perceber que esse elemento narrativo aí do roteiro, que é se lembrar das coisas por meio de gatilhos, que nem o Evo definiu, serve pra ela, tipo, ela percebe que isso ajuda ela, então ela começa a buscar esses gatilhos pra tentar construir a memória dela, recordar algumas coisas pra avançar, pra conseguir encontrar o que ela tá procurando, né? Sim, e isso é uma coisa que é legal, porque eu falei, por exemplo, no Shuffle número 21, que a gente falou sobre Pixar, que assim, ela é uma personagem que assim, se ela fosse uma pessoa real, eu não ia gostar muito de conviver com ela, porque isso pensando na Dory que a gente andou procurando Nemo, né? Porque ela era aquela personagem, assim, muito avoada e muito... Tudo bem, ela tinha a condição dela, mas a partir dessa condição, ela era escrita como uma personagem avoada e completamente desligadona do mundo real e tal. E isso era usado como um recurso cômico, né? E é legal porque nesse filme, como eles têm que aprofundar ela como personagem, os roteiristas vão dando a ela ferramentas pra ela conseguir contornar essas coisas, né? Então essa coisa dela reconhecer que ela tem a condição de perda de memória recente, ela começar a se questionar o tempo todo o que, que ela tá fazendo, tipo, ela começar a se perguntar o que, que a Dory faria, né? Tipo, eu acho que é legal, é uma forma de, tipo, de você... Eu acho que eles foram muito felizes nessa coisa, de transformar ela de um personagem cômico pra um personagem que tem profundidade dramática, sem perder a essência dela, né? Isso é verdade. Um dos momentos que eu mais gostei é quando ela tá com o Hank naquele... É um aquário que, que as crianças ficam enfiando a mão? É. E eles ficam um tanque, né? É um tanque. E eles ficam embaixo de uma pedra e eles não sabem o que fazer. Aí o Hank fala, ah, você tem um plano? Aí ela fala, ah, não lembro direito. Aí isso puxa a memória dela pra quando ela... Uma vez que ela falou isso pra mãe dela. Uhum. E a mãe dela fala, ah, não tem problema, só... Continue a nadar. Aí a gente vê a origem do Continue a nadar, que foi a grande frase, como o Rod falou lá no começo, a grande frase do Procurando Nemo. Uhum. Eu achei legal isso, tipo, aproveitar que foi uma frase que fez sucesso, e eles usaram essa história da Dory pra contar a origem da musiquinha. Sim, sim. Mas é isso, mas enfim, a gente já foi se aprofundando pra caramba, né? Basicamente, a Dory, uma vez que é disparada nela essa memória da família e tal... Daí ela resolve sair numa jornada, né, pra justamente pra buscar a família dela e tal, e ela tem algumas poucas pistas, né. Então, a primeira informação que vem pra ela nesses disparates de memória é o nome do lugar, né? É a joia de Morro Bay, Califórnia. Então ela fala isso pro Nemo e pro Marlin, e ela decide que ela tem que ir pra joia de Morro Bay, Califórnia, porque de alguma forma ela sabe que ela vai encontrar a família dela lá, né? Rolou uma carona com as tartaruguinhas. É, que é a primeira reciclagem, né? Tipo, sim. Assim, completamente, não sei se desnecessário, mas assim, foi uma decisão de roteiro bem rasa, né? Eles trazerem as tartarugas só pra reciclar a piada deles e... E dar um atalho, né, é pra eles chegarem. Um pouco do que eu achei, né? Quando eles tentaram se aproveitar de elementos do Procurando Nemo, eu acho que o filme fica pobre. Uhum. E essa é uma parte que é muito legal no Procurando Nemo, tipo, sim. As tartarugas relax e tudo mais, é muito divertido, é uma parte marcante de Procurando Nemo. Uhum. E em Procurando Dory, tipo, simplesmente fica um negócio enfiado para as pessoas falarem, ah, olha lá, as tartarugas do Procurando Nemo. Sim. E, enfim, e daí eventualmente a Dory se perde dos outros, né, da turma, do Merlin e do Nemo, né, quando eles chegam ao destino, né, não exatamente a joia de Morro Bay, mas próximo a ela, né? Que eles acabam se separando. É, isso é depois que eles são perseguidos por uma lula gigante. Uma lula gigante. É, basicamente o que acontece é isso, né? Eles pegam a corrente lá com as tartarugas, eles chegam na costa da Califórnia, aí tem essa parte que eles são perseguidos e aí começa o... Começa o filme de verdade, né? Começa a parte diferente do filme. Na verdade, a parte que eles se separam também é meio triste, porque o Nemo tá machucado e a Dory mostra que tá preocupada, só que o Marlin, tipo, como ele vê o filho machucado, ele vai lá e fala uma merda pra Dory. Uhum. Ele fala, ah, fica longe, né? E esquece, que é o que você faz de melhor. Aí a Dory acaba se afastando e ela acaba indo parar lá no instituto. É, o Marlin, ele, pra mim, ele foi um ponto conflitante nesse filme, porque, assim, a história do Procurando Nemo, na verdade, é muito a história dos dois, né? Os dois são protagonistas em Procurando Nemo. E a história do Marlin deixando de ser um cuzão, basicamente. Sim. Né? E nesse filme, ele, no fim das contas, ele consegue... É mostrar que ele evoluiu, mas ele tem várias recaídas nesse sentido, né? Por exemplo, essa cena que você tá citando. É, ele fica ultra protetor. Eu acho que ele recorda do que acontece no Procurando Nemo. E tem uns lapsos ali de um cara meio escrotão, assim. Sim. E quando eles se separam, parece que a ideia do filme vai ser... Ah, são eles procurando a Dory, né? Mas eu acho que o Procurando Dory do filme, assim, é meio que a Dory... Como vocês falaram, né? A Dory começa a entender como lidar do próprio problema dela. Eu acho que a Dory... tentando descobrir quem é ela mesma, assim. Não tipo, os caras procurando a Dory. Porque no Procurando Nemo, a essência é a busca pelo Nemo, né? Os pais, o pai e filho separados e o reencontro, eu acho. Nesse Procurando Dory, eu acho que a essência do filme tem um pouco de diferença. Assim. É, eu acho que, pra argumentar nesse sentido, eu acho que você poderia argumentar que tem mais profundidade, né? Eu consigo pensar nesse título com pelo menos três dimensões, né? nesse filme. Que é a história do... Primeiro, do Marlin e do Nemo, separados dela lá no aquário e tal, na estação, procurando por ela dentro daquele lugar, que é talvez a dimensão mais rasa, né? Depois é a história dos pais tentando achar ela depois que ela se perde, criança, né? Sim. É a grande história, temporalmente. E num nível muito mais profundo é a história da Dory achando a si própria, né? Sim. Então, no fim das contas, os pais estavam esperando a Dory, não procurando, né? Mas... É, eles não estavam procurando ativamente, mas... Eles estavam preparando uma forma com que ela pudesse procurasse. Encontrar... Não, mas não é que ela procurasse, mas que ela tivesse como encontrá-los, né? Porque eles sabiam da condição dela e eles treinaram ela quando era pequena pra seguir as conchas, né? É, e aí acho que você pode pensar no título original do filme, né? Porque pelo título original seria a tradução mais adequada, talvez fosse Encontrando Dory, né? Sim. Então, tipo, você pode incluir uma busca mais passiva, né? Nesse contexto. É, com certeza. E eu acho que até nisso mora um pouco da moral do filme, né? Que a Pixar sempre tem. Eu não acho que ele talvez seja tão profundo quanto outros filmes da própria Pixar, mas há uma moral de, tipo, seja você mesmo, né? Tanto que o Marlin fala, ah, você só esquece. E a Dory tem um mérito no jeito que como ela é, né? Tanto que o Nemo fala pro Marlin, fala, o que a Dory faria? E essa é a lógica, né? A Dory tem a sua maneira de ser, e a maneira de ser dela faz dela quem ela é. Tipo, transforma a importância dela no mundo, né? Uhum. E quando a Dory fica sozinha, ela ouve a voz da Marília Gabriela. O que vocês acharam disso? Então, eu vi só a versão em inglês, infelizmente. Eu não sabia, eu descobri agora que era a Marília Gabriela. Isso é uma informação que tá me compelindo muito a querer ir ver o filme de novo, depois que a gente acabar de gravar. Mas, na versão em inglês é a Sigourney Weaver, né? que é, pra quem não sabe, Rodrigo, é a atriz, é a protagonista de toda a saga do Alien, né? É uma atriz bem famosa nos Estados Unidos. E foi essa a intenção, pegar uma pessoa famosa e colocar. Não sei, aqui eles encontraram, sei lá, vai a Marília Gabriela mesmo. Nossa, mas genial, agora eu quero ver de novo, cara. Quero ver dublado. Ah, e a versão dublada é perfeitamente competente, assim como a gente já falou em outros momentos, né? A animação, especialmente dublada, eu acho que casa muito bem. Um filme dublado, você vê porque o lábio das pessoas não sincroniza com o som que você tá ouvindo, né? Se você tiver um mínimo de capacidade cognitiva de distinguir uma coisa da outra. Mas em animação, não, né? As coisas casam bem. E Marília Gabriela, nesse papel aí, fica legal também. Mas a Marília Gabriela é o quê? É a voz do alto-falante do Aquário, né? Sim, e aí a Dory acaba indo parar no lugar que ela descobre ser chamado de quarentena. Que ela conhece o Hank, o povo, que explica pra ela do que se trata aquilo. E do que se trata a etiqueta que ela ganhou na nadadeira dela. Uhum. Que, na verdade, é pros animais que vão pro aquário de Cleveland. Que é um lugar que o lugar que o Hank quer ir. Ele quer aquela etiqueta pra ele, porque é um lugar solitário, ele quer ficar lá de boa. E, no fim, quem fica ali na quarentena vai ser tratado e devolvido pro mar. Eu acho que a maior força no filme talvez esteja nos personagens novos, assim. O Hank é um personagem bem bacana. E as amigas, a Destiny, que é a amiga de... Como que é o termo? É amiga de cano? É, amiga de cano. Que elas se falavam pelos canos do aquário quando eram crianças. E a Destiny é uma outra personagem muito bacana, que é, uma tubarão. Não existe... Tubarão-baleia? É, tubarão-baleia. Não enxerga direito. Tubarão-baleia, que apesar do nome da espécie, na verdade é uma baleia e não um tubarão. E é uma tubarão ou uma tubarã? É uma tubarã baleio. É, não, eu gostei bastante desses personagens novos, como você tá falando. Porque, assim, basicamente o que acontece é que ela chega nesse lugar, que é um lugar, teoricamente, pra tratamento de animais marinhos que estão desabilitados, né? Então, uma reabilitação dele. É. Né? Então você tem todos os novos personagens que estão ali, de alguma forma. É sugerido que eles têm alguma deficiência, que eles têm que ser tratados antes de ser devolvidos pro mar, né? Então você tem a Destiny, que é uma tubarã-baleio míope, né? Que é uma amiga de longa data da Dory, e com ela a gente aprende que a Dory realmente fala baleês, que não era caô dela no Procurando Nemo. Ela aprendeu nos canos do Instituto da Vida Marinha. Que ela aprendeu a falar baleês com a Destiny. E a Destiny tem um amigo que é o... Bailey. Que é uma beluga. Que é uma beluga, que a beluga aparentemente é um animal que tem habilidades de ecolocalização, ele consegue formar imagens a partir de reflexões do som, e o Bailey é uma beluga que acredita que ele não tem essa capacidade, mas no fundo é provado que ele tem, e ele gera uma das melhores cenas humorísticas do filme, eu achei. E outra personagem que aparece também ao longo do filme é a Beck, que é aquele passarinho. É... Que tá no outro ponto narrativo da história, né? Enquanto a Dory tá do lado de dentro do Instituto de Vida Marinha, o Nemo e o Marlin estão indo atrás dela, né? Tentando resgatá-la. E eles ficam do lado de fora, né? Do concreto do Instituto. Uhum. Até que a Beck consegue levá-los lá pra dentro, depois de um diálogo com os leões marinhos divertidos. É. E tem o Jared também, que é o que tenta roubar o lugar deles. Quando é o famoso que aproveita... Foi pro bar, perdeu o lugar. Foi pra roça, perdeu a carroça. E o cara tem uma cara de bobão, assim. É engraçado, né? Os outros personagens, tipo, eles são... Tipo, eles têm aquele estilo artístico da Pixar e tal. E esse daí, especificamente, ele meio que contradiz. Assim, ele tem uma cara meio caricata de bobão, ele assim. É bem cartunesco, né? É. Mas é basicamente isso, né? Uma vez que os três protagonistas chegam na estação... Aí é assim, é uma sequência de palhaçadas e trapalhadas e a Dory relembrando o passado dela até chegar no ponto crucial do filme, né? Mas assim, esse miolo é legal, é divertido e tal, mas assim, eu não lembro de muita coisa do que acontece nesse meio, assim. Pra mim, o ponto forte do filme tá aí, né? Que é aí que se desenvolvem as coisas, que as memórias da Dory começam a voltar com maior frequência. Uhum. E é tudo ocorre num ambiente mais... contraído, de certa forma, né? Uhum. Porque no Procurando Nemo, a história se desenrolava no meio do oceano. Tinha uma parte que ficava num lugar fechado, ok. Mas a grande história estava espalhada pelo oceano. Nesse filme, não. Ela tá concentrada no Instituto de Vida Marinha, né? Sim. Que é a Dory procurando a família dela, que na verdade estava ali dentro no começo da história, né? Uhum. E, assim, eu não sei, como você falou, não tem algo tão memorável, mas a parte mais original, mais diferente do filme tá nesse pedaço, né? Que é quando ela interage com amigas do passado, quando ela consegue relembrar de coisas de quando ela viveu lá dentro, que vão construindo, reconstituindo a memória dela, né? Como uma pequena Dory, né? E volta a imagem dela criancinha, né? Que, como a gente já falou, um dos destaques do filme. Sim, sim. Tem nesse meio também, as conchas aparecem várias vezes e numa delas ela lembra de uma frase que a mãe dela falou, que é: se você se perder, siga as conchas. E ela lembra do caminho que ela fez, aí ela chegava no meio de onde ela morava e ela falava, ah, eu moro aqui. Achei muito bonitinha essa parte. E também ela encontra o Marlin e o Nemo de novo, depois que ela fala baleês com a Destiny pelos canos. Uhum. E o Bailey tem a visão do Marlin e do Nemo chegando pelo cano, só que ele vê como se fosse um animal muito, muito como maior. Como se fosse um peixe ele gigante. Fala, meu Deus, meu Deus, eles estão comendo a Dory. Acho que talvez o Bailey seja. O Bailey e a Destiny sejam meus personagens favoritos desse filme. Agora que vocês falaram disso, me deixou pensando assim: que não existe um vilão nesse filme, né? Não. Não existe um antagonista, mas também não existe necessidade por um antagonista, né? O máximo que você pode pensar é o Hank, né? Que ele é um parceiro da Dory, mas na realidade ele não é necessariamente um vilão. Ele tá trocando. Não é um vilão em nenhum nível, cara. Sim, sim, mas é que eu acho que é o que mais se aproxima de um antagonista ou um anti... Não vou dizer anti-herói, obviamente, não é uma história de heróis, né? Uhum. Mas é o personagem que talvez traga algo de não necessariamente animado, positivo, uhum, pra história, né? Ele é o personagem mais... Ranzinza. Mais cínico, né? Aliás, vocês sabiam que o ator que dublou o Hank é o ator que faz o Jay em Modern Family? Sim, sim. E o Bailey é o Phil. Ah, é? É. Caralho! Por isso é engraçado. Eu preciso ver esse filme em inglês ainda, sim, porque eu vi em português, gostei, mas eu tenho essa afinidade com os atores de Modern Family e seria bem legal ouvi-los. Você tem uma afinidade com eles? Ou tomar cafezinho na sua casa? Cara, opa, chama aí. Eu me identifico muito com o Phil, cara. Eu também. Eu não sei se isso é necessariamente bom, mas... Com certeza é bom, cara. Quer dizer que você é um cara da hora. Bom, você estava falando de um antagonista, assim... não tem um personagem, mas a ameaça, assim, que surge durante o filme é eles irem embora. Então, talvez seja, no momento, os motoristas do caminhão que estão levando eles embora. Sim, sim, sim. No momento é o instituto, de uma forma geral, mas um personagem, assim, não tem. Tem essas ameaças, que são as crianças no tanque. Sempre tem uma ou outra, mas... Mas eu acho que, se você parar pra pensar... vários filmes da Pixar seguem mais ou menos isso, né? Tipo, o Procurando Nemo mesmo, assim, ele tem alguns vilões, entre aspas, um pouco mais definidos, assim. A criança. Ele tem alguns obstáculos que se traduzem em personagens, né? Mas são personagens que não têm uma grande profundidade, assim, pra história. Tô pensando aqui, tipo, tem poucos... Não consigo lembrar de nenhum... filme da Pixar que tem um vilão que é tipo o vilão da história, que assim, que é o principal desafio da história, talvez. O Sid. Por exemplo, você pensa no Toy Story, eu acho que o Sid, o Lotso, assume esse papel. No Vida de Inseto, que o Evo tinha falado, o Hopper é um vilão clássico, na minha opinião. Nos Incríveis também tem uma figura de vilão, né? Até porque se trata um filme de heróis, sim, então sim, tem que ter um vilão. Né? Mas mesmo assim, é um pouco mais diluído, né? Sim, Toy Story mesmo, tipo, o Lotso, ele é o vilão e tal, mas ele não é o ponto mais central do filme, né? Mas, realmente, Procurando Dory é um filme que não tem nenhum vilão definido, né? Tipo, os desafios são situações, digamos, inanimadas, né? São obstáculos que são colocados no caminho deles que eles têm que vencer, mas que não se condensam em um personagem especificamente. Pois é, e eu até lembrando que o Evo comentou do Procurando Nemo, que a criança aparece como uma figura meio ameaçadora, acho que talvez seja um tema meio recorrente, assim, porque a gente até lembrou no Shuffle sobre a Pixar que uma das primeiras animações da Pixar como estúdio é uma que aparece um bebê super esquisito. E segundo o Vitor, a intenção do John Lasseter, que é o grande chefão das animações da Disney hoje em dia, e começou na Pixar, a ideia dele é que bebês são criaturas meio aterrorizantes por si só. Então, se você for pegar essa ideia e espalhar assim, as crianças também têm uma... Quando elas aparecem em alguns filmes da Pixar, elas têm essa pegada meio de assustadora, né? Pois é. Pô, até no, desde o Toy Story até o Procurando Nemo, Procurando Dory, quando aparecem as crianças, elas estão causando caos em algum ambiente. É. Mas basicamente aí tudo isso leva pro momento em que a Dory finalmente consegue encontrar os pais, né? Que é o momento do choro obrigatório, né? Nesse caso, pra mim, caíram só umas duas lágrimas, mas... Então, pra mim não foi um golpe tão grande, assim, emocional. Eu fiquei, tipo, ó, que bonitinho, mas, tipo, não rolou um choro, assim, como em outros filmes da Pixar, assim, pra mim. Eu achei legal eles se encontrarem, assim. Sem emoção, gente. É. Não teve emoção. O Evo viu o reencontro, abriu uma cerveja, né? Aê, caralho, porra! Aí, mas... Beleza, né? Tô vendo o filme pra isso mesmo. Mas quem não sabia. Mas aí é basicamente isso. Daí ela reencontra os pais, depois tem mais uma sequência de humor que é bem legal, né? Que aí envolve todos os personagens, envolve os castores saindo bonitinhos, né? São outro ponto fofo da história. Castores não, desculpa, são lontras, lontras, né? Lontras. E aí é basicamente isso. Daí o filme encerra com os pais da Dory se juntando à família, a família estendida deles, né? Então agora a Dory tem uma grande família que é tanto uma família biológica como não biológica, né? Como adotiva. É, quando a Dory reencontra os pais dela, é a constatação de que ela conseguiu, né? Ela tá se sentindo culpada por ter sumido, por ela ter caído na correnteza. E eles falam, não, Dory, calma, você chegou até aqui. Se chegou até aqui, você teve mérito, gente. Se você chegou até aqui, foi porque você se lembrou sozinho, foi de um jeito Dory, você se lembrou. Sobre essa cena que envolveu todo mundo, eu queria falar uma coisa. Acho que o Rod falou no Shuffle da Pixar que desse lado humanizado de todos os personagens e tal, no caso de Procurando Nemo, são os animais, são os peixes em geral, e os humanos, eles não conhecem esse lado humanizado dos personagens. Eu achei que eles abusaram muito na cena do caminhão. Quando o povo entrou no caminhão e... Ah, sim. Os motoristas saíram e falaram, peraí, né? Tudo bem, a Pixar sempre rola uns absurdos, assim, de soluções. Mas eu achei essa do Hank dirigindo na frente dos caras, porra. Eu nem tinha pensado nisso, porque é a cena de mais ação e talvez uma das cenas mais humorísticas do filme todo, né? Então não é uma cena que você para pensar, tipo, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Mas realmente, você falando agora, tipo, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Tipo, os caras saíram do caminhão, eles não... Até um povo dirigindo acabou de fechar, travar a porta. Que bosta é essa? Não procure explicações lógicas, deixa a licença. Desculpa, artística. Gente. Bom, povos são conhecidos como animais extremamente inteligentes, né? E eles têm três corações. A Pixar me ensinou isso. É. Com certeza os caras do caminhão pararam. Não, pô. Ele é inteligente, por isso que ele tá dirigindo. É. Eles perguntaram pro povo o resultado da Copa, né? Mas é, basicamente é isso. Então, pensando nesse filme, no contexto geral da Pixar, assim, onde vocês classificariam ele? Eu poria numa categoria próxima ao Bom Dinossauro. Eu não valorizei tanto o Bom Dinossauro como você, Vitão. Eu sei que você curtiu bastante, assim. Sim. Mas foram filmes que me agradaram, mas não tiveram aquele... momento marcante, como eu falei anteriormente, o staying power, assim, não sei se vão ficar comigo, assim, pra sempre, esses filmes, né? Acho que, e não é algo que a Pixar perdeu, porque ano passado, divertidamente, trouxe várias coisas nesse sentido, né? É, foi isso que eu falei, né? Esse filme, ele dá um gostinho um pouco insosso, justamente por ele ter vindo depois de um ano que teve dois filmes e, tipo, foi isso que você falou, o Bom Dinossauro não foi tão marcante pra você e acho que não foi pra maioria das pessoas, mas pra mim ele foi um filme muito impactante, assim. Eu reassisti ele logo depois de ver Procurando Dory e eu gostei ainda mais dele, sabe? Sim. Mas é, tipo, depois de um ano como foi 2015, eles trazerem Procurando Dory, tipo, é legal, mas é aquela coisa que, assim, parece que é meio que só pra eles manterem a linha de produção, né? Também não achei tão marcante, assim, mas também não fica tão longe dos bons, assim. Ele tem a qualidade, o carinho que a Pixar tem com tudo que ela faz, né? É, eu penso parecido com vocês, ele... Não é um filme que eu vou lembrar pra sempre. Uhum. Mas é um filme muito legal de ver, como a maioria dos da Pixar. Então, essencialmente, ele não é um Toy Story 3, mas ele também não é um Carros, né? Isso. Ele tá no meio, você faz uma média ali, ele tá no meio. É. Pra mim, ele estaria mais pro Carros do que pro Toy Story 3, mas Carros é um que eu não vejo necessariamente num ponto de vista positivo. É, mas o Procurando Dory tem algo positivo nele. É. Como, eu acho que eu expressei que, assim, no meu discurso inicial, mais crítico em geral, a gente não deu grandes detalhes, né? Acho que ao longo da história eu consegui expressar melhor a minha opinião sobre o filme como um todo. Mas eu não acho que seja um filme ruim, mas tá distante dos melhores da Pixar. De 0 a 10 carinhas chorosas, quantas você daria? Carinhas chorosas? É porque Pixar é carinha chorosa. É emocionante? Pô, eu daria um 6. Daria 0 porque eu não choro. Ai, caralho. Daria 6 carinhas felizes. Não, 7, vai. É, eu ficaria nessa média também, do 7. Tipo, é isso. Eu acho que ele foi um filme bom, ele foi muito legal, ele foi bem executado. Eu acho que o roteiro dele é bom, mas... A grande questão dele é que, pensando no padrão Pixar, ele é um filme que ele ficou muito na zona de conforto, né? Tipo, ele é um filme assim, pô, a gente vai trazer aqui de novo esses personagens que o pessoal todo adora e tal. Não vamos arriscar, vamos só ficar nas piadas seguras, vamos só ficar no que a gente sabe que a galera vai gostar, que vai funcionar. E é isso, acaba sendo um filme que é legal, é divertido, mas ele não vai ficar na memória da maioria das pessoas, né? É, o Rod já falou no último Shuffle também, falou hoje de novo. Você também, então. A gente quer ver mais coisa original da sangue. Também. Não, esse é o erro, a gente não. Também. A gente quer ver mais coisas originais. E toda a programação da Pixar para os próximos anos, quase toda, é para filmes de continuação. Uhum. E o único que tem em breve seria Coco, né? É. Isso. Então, acaba sendo que a gente está esperando mais mesmo. Como vocês já falaram no show. É, vamos esperar que, por exemplo, Toy Story 4 eu não tenho a menor ideia o que eles podem fazer. Os Incríveis 2, eu também não sei qual que é o caminho que eles vão tomar. É, o Toy Story 4 eu só consigo pensar, né, pensando no que a gente falou no Shuffle 21, sobre a história da Pixar. A saga Toy Story acompanha muito a história da nossa geração especificamente, né? Nós que estamos aqui gravando esse podcast, que tínhamos ali os nossos 5, 6 anos de idade quando o filme saiu. O Evo não tinha nenhuma idade, porque ele não tinha nascido ainda. Eu tinha 3. É. Então, a saga Toy Story acompanha muito a história da nossa geração, né? Tanto que é aquilo que a gente comentou. É o Toy Story 3, que é a história do Andy indo pra faculdade, tendo que cortar os laços dele com a vida infantil dele, saiu no ano em que a maioria de nós, ou boa parte de nós, estava entrando no comecinho da faculdade, né? Então, eu só consigo pensar que, tipo, o Toy Story 4 vai ser, tipo... O Andy com crise de identidade, tipo, pensando, porra, não tem emprego, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida? E, sei lá, né? Essa é a única direção que eu consigo ver, entendeu? É, mas na verdade eu acho que eles vão cortar completamente o Andy, eu acho que vão focar nos brinquedos. Acho que sim, eles vão cortar completamente o Andy, mas não sei se eles não vão tentar seguir nesse caminho de acompanhar a geração, né? Eu não sei se essa foi uma intenção ou uma coincidência do terceiro filme. Ah, não. Com certeza foi uma intenção, cara. Porque foi um time muito forte. É. Foi muito... Foi um tapa muito grande, né? Foi um tapa muito grande. E você estava lá pra ver, né? Mas a expectativa é que esses próximos filmes, assim, tendo em vista o Procurando Dory, que eles tenham algo de mais original na estrutura deles e que eles não se apoiem tanto nos filmes passados, né? Porque, pra mim, eu não gostei tanto da ligação extremamente arraigada com Procurando Nemo. Ao contrário de vocês, né? Mas eu acho que isso tirou um pouco do valor do filme, na minha opinião. Espero que os próximos filmes da Pixar, que serão sequências, não tenham esse detalhe assim tão forte. Pois é. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final desse podcast, que foi feito com muito carinho, muito amor e muita animação pra vocês. Ah, animação? Se você quiser acompanhar mais os nossos conteúdos culturais e nossas críticas sobre filmes, séries, games, Game of Thrones, e até música, né? Porque hoje vamos gravar um negocinho, mas é meu nicho da música. É música de acordo com o Rod, né? Exato. Mas fiquem ligados. Se você quiser acompanhar o nosso conteúdo, por favor, siga-nos no Twitter. Em @nerdman_br, como vocês acabaram de ouvir o Rodrigo dizer. Sigam-nos também no Facebook, em facebook.com/nerdman.br. Que menino de ouro. Acho que se alguém quiser mandar pelo e-mail, alguma coisa pra gente, a gente usa o shuffle@nerdman.com.br. Esse daqui é um nano, mas a gente acessa ele do mesmo jeito, então serve pra passar pro ouvinte. É isso. Então, se você gostou, curta lá, comente lá, acompanhe os nossos próximos lançamentos. E dê sua opinião sobre Procurando Dory, por favor. Por favor, compartilhe conosco, que é sempre bem-vinda. Até lá, vamos ficando por aqui. Eu fui Vitor Camilo. Eu fui Marcos Rodrigo, eu só queria saber se... A gente não falou do Shuffle 21 da Pixar, a gente comentou sobre ele agora? Mas eu acho que vocês deviam ouvir. Enfim, se você... Acho que a gente não falou, né? Não, mas enfim, a gente falou dele. A gente fez um Shuffle inteiro sobre Pixar. Que ah, são é? Você que gosta de Pixar, ouve lá. Foram quase 2 horas a gente contando toda a história da Pixar, do estúdio Pixar, que se entrelaça muito com a própria história da computação gráfica. E fomos desde isso até as críticas dos filmes e o que a gente espera pro futuro. Então, se você gostou de Procurando Dory e tá ouvindo esse podcast, eu imagino que esse assunto seja muito do seu interesse. Então, ouve lá, acesse nerdman.com.br e acesse o Shuffle número 21, em que nós contamos a história da Pixar. E eu fui o Rodrigo Trindade. Continuem a nadar. Drum that sends us back to where